essa história que vai me proteger. Falando que me quer, mas tenho que te esquecer. Achando que você não faz bem pra mim, que vai me magoar e não pode viver assim. Se começou errado, vamos consertar. Dá pra ver em seu olhar que você não quer só ficar. O amor aconteceu, não tente disfarçar. Escuta o coração e deixa ele te guiar. Quando existe amor, a gente cuida. Você me deu amor, me deu carinho. Se estou com você, eu me sinto seguro. E pra te ter, eu te daria o mundo. No primeiro beijo, eu me apaixonei. Ter você é tudo que eu sempre sonhei. Preciso te amar, vem me completar. Aceito meu pedido, deixa eu te namorar. Quando existe amor, a gente cuida. Você me deu amor, me deu carinho. Se estou com você, eu me sinto seguro. E pra te ter, eu te daria o mundo. No primeiro beijo, eu me apaixonei. Ter você é tudo que eu sempre sonhei. Preciso te amar, vem me completar. Aceita meu pedido, deixa eu te namorar. Aceita meu pedido, deixa eu te namorar.